Braço. Voo 256 autorizado para Serra Brava, Serra Golf, vier para os Luno 0, nível de voo 370. Decolou da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Cooper, transição Vipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5073, voo 1256. O voo 1256, autorizado nível 370 para Natal. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda na Puca de Mar, aerovia Pedro Neto. Controle 120, decimal 80, transponder 5073, voo 1256. Bruno 256, autorizado para Serra Brava, Serra Golf, ok? Negativo, Serra Brava, November Tango. Negativo, Serra Brava, Serra Golf, voo 1256. Procedimento correto, Bruno 256, porção 2, chame pronto para pushback, acionamento. Amaral, gol no 2. GNM 315, autorizado para Serra Brava Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Dael, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5106, o GNM 315. Protegimento correto, chame a 315, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento. Direto do olho. Controle Salvador, boa, da 3805, saída da El, ótima. 3805, controle direto, Leda, sobe e mantém nível de voo autorizado. Sobe, mantenho 340, Leda, 3805. Sente um ano, guarde. Autotão, livre de colagem no 7, 150 graus, 129. Passeia ciente, direto conquista, mantenha 200, chama Recife, frequência 128, decimal 8, é só passeia. Contra Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Bravo, Vitor Tanco. Papa Romeu Bravo, Vitor Tanco, controle, boa tarde. Saída Momo, vigilância. Momo, o Bravo Tetão. Localizador, voo 1964. 64, passando Duna, completa LS, torre 118, 95. 18, 95, obrigado, boa tarde. Atenção, controle. Confirme radial ideal de afastamento para o destino. A ideal é a 311, Bravo Sedano. Bravo, Vitor Santos. Azul 4116 2000, altímetro 0017, autorizado sinal LF, pista 10, reporte estabilizado. 2000 1017, poder estabilizado no 4. Rapaz Romeu Bravo Vitor Tango, vetoração radar, foi pro A0 30, Bravo Vitor Tango. Na 030, Bravo Tetango. Alô? 1017. 317, obrigado. Voo 1885, passou por mim, descida, redução para 200. Vai reduzir 300 agora. Salvador, TAM 3805, solicita descida direita para 220 aqui, umas 25 milhas. Desvio, TAM 3805. Obrigado. Voo 1885, controle e vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, voo 1885. Proa 230, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ok, sim, curva à direita, proa 230, desce 4 mil pés, voo 1885. Rondo Bravo Torcão passa 6.400 a 5 milhas norte de Salvador, reassuma a navegação direto destino, Bravo Torcão. Direto destino, Bravo Torcão. O nome é fácil. Pouso autorizado na 0, na 50 graus, na 0 norte, pista molhada. Sente autorizado, pouso na 0, o nome é fácil. 5. 2017, obrigado. TAM 3805, passa 1160, chama centro, Recife, frequência 125, decimal 10, TAM 3805. 25, ano centro, TAM 3805, boa tarde. Boa tarde. Voo 964, solo Zuno 6, direita na Fox, no Dono Zuno. Direita, Fox 211, no gol, 1964. Boa. É. 304, boa tarde, para a Vitória da Conquista, eu tenho 180 já aprovado. Confirme, Fátio, de onde se encontra, senhor? Fátio 3, prepare árvore elétrica após direto ao Flório, aguarde o meu copo, é 9304. Aguardando, 9304. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1964, livrou, Fábio Trás. Boa tarde, gol 1964, autorizado Alfa e Juliette, posição 07. Alfa e Juliette para o 07, gol 1964. Voo 1885, esquerda, Duna, livre LS, reposta estabilizado. LS, Duna, repassará. Pronto para a cópia. Pronto, cópia. Azul 9304 autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Victor, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 180. Pista em uso 10. Primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor vou Elefa, após Elefa direto com Fábio Plano. Controle 120.8. Aciona 5123, azul 9304. Ok, autorizado 180 para a descendo. Essa pista detona da 10, terceira Arbor Elefa, após Elefa direto. Controle 1208, responde 5123-04. 5123, protegimento correto, azul 9304, faixa 3, chame pronto para o pushback acionamento. 964, retornação para sequenciamento, voo PRO 045, limite ao localizador. PRO 045, limite ao localizador, 964. Bom, 256, portão 2 aprovado, puxa o acionamento, chame pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, bom, 256. Voo 964, redução 2009. Reduzindo 2009, 964. 4116 da Azul, avistou 900 pés. Azul 4116, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós, pista molhada. Pouso autorizado 10, 416. Mantenha a proa DS2000, reporte estabilizado, localizador, 964. 2000, formarei estabilizado, 964. Voo 885, completa LS, torre 1895, voo no 885. Ótima semana, até logo. Boa tarde, é o gol 885, lá na cidade estabilizada. Uma vez, 2 vezes sucesso. Boa noite, 885, boa tarde, ajuste no 0 no 7, aporte visual com campo. Informo pista molhada, chuva leve sobre o campo. É, passa na visual. Boa tarde, ao controle 64 milhas de Salvador, direto Duna, desce, mantém 4 mil pés, altímetro no 0 no 7, 326. A 4 mil pés, o 6326. Localizador, 964. 64, a meia dúzia de milhas do marcador externo. Completa a aproximação final LS, corre 1895. 1895. Ah. Gol 885, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 13 nós, pista molhada. 85, meia decimal 85, bravo Vitor Santos. 1265, bravo Vitor Santos. Autorizado, sentindo a atmosfera 18,9,5,17, gol 1255, bom trabalho. Azul 4196, portão 3, via Juliette. Portão 3, via Juliette, portão 1. Salvador, Oceanero 62, Epríncipe 5, posicionado 01. Gente, Oceanero 63, 15, coordenação aqui do solo após o parqueamento do Embraer da Azul, sua esquerda no portão 3, autorizado. Parqueamento do Azul da 3, autorizado. Correio ao gol 1256, ponto de espera na 1-0. 1256, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 1256. No 885, somos 24, direito 121, decimal 1. 21, 1 à direita, gol 185. Paulo Salvador, gol 885, pitaria. 1825, táxi via Alfa, Juliette, portão com táxi lento via Alfa, aguardando liberação do setor para o parqueamento. Segue Alfa aguardando. Setor, boa noite. Fala, Salvador. 1-4-2. Informação de forma confere Recife 350 cruzado, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca. Transição Aru. Puca Jama Aru. Transponder 5131, controle 120, decimal 8. Inclusive não é teto não, tá? É visibilidade mesmo. O teto tá com 2000 ou mais. Gente, grato. Xené 6142, portão 4, sempre pronto, Xené. Uno 256 ali, mantém pista 1-0. Autorizado aliar e manter na 1-0, bom Antena Juliette, Bruno 85. Portão é o 2, após o táxi da Avianca autorizado. É o 2, aguardando o táxi da Avianca, boa noite, etc. Salvador, boa noite, 4, boa tarde. Boa noite, 64, táxi autorizado. Até o portão 1-0, via Alfa Kilo, parte 3, parte 1. Alfa Kilo, posição 10, Alfa Kilo. Decolagem, Bono 2, Janela 63-1502 a bordo, autonomia de 5 horas, voltando Galeão. 103? 102. Sim, destaque à direita vem Índia, ponto espera 18-5017, vovô. Destaque Índia, Alfa, ponto espera 18-9. Volo 26-6. Saída Puca, passam 1.800 pés para nível 370. Boa tarde, Gol 1256, contato radar na decolagem, sobe para 370, direto Jambo, 1256. Sobe para 370, direto Jambo, Gol 5 a linha decola, ficha no zero, vento no 50 graus, 1-0 nós. A linha decola, dá no 0, 63. Meia, desce, pesador, caia, direto turna, altímetro 1017, autorizado sinal ILS, reposta estabilizando o lock. 2017, autorizado ILS, reportará estabilizado sinal ILS, 632. 256, aguarda autorização de parque. XM 315, decolado 34, controle 120, decimal 8. 1208, boa tarde. Salvador, boa tarde. O XM 6321, uma informação em uniforme para Brasília. Fabiano. O XM 6321, Brasília nível 360, autorizado via rota do plano de voo. Estou na zero, primeira curva direita. Subida arbor, transição elétrica. 5141 no transponde, controle 120.8. 25. No 256, mantenha a saída, chama agora Recife no 2685, alterno no 2545. No 256. Mantendo a saída, chama agora o Recife no 2685, alterno no 2545, dono 256. Controle de chamada Boa Tarde, ao voo 9732, para 1180 para 11, a 0. Está sendo informação, 1 horas. Faz um 738 via chegada bom, desce para 4.000, ajuste de intercept. Sim, quanto a gente quer dizer aqui da Bandeira Proa 205, a próxima Lagoa, tem uma formação na região. Prezado Jesus, após bom. Sim, prezado Jesus, depois bom. 738. Autorizado, minha LS X-Ray, São José, Chanel 6326. 2000, chama Torre 18296. 18, Chanel 6326. 18, Torre Salvador, boa tarde. Chanel 6326, na final de LS X-Ray, que são 1-0, trem baixado e travado. O XM 326, ajuste no 097, reporte visual com campo. Reportará visual, XM 326. Visual com a pista, XM 6326. Inicialmente no axé, aciona 0130 no transponder, controle no 20.8. Graus 1 a 3 nós. Autorizado pouso, pista 10, sinal 6326. Acionamento para torre 18.5, ajustado 1017, tem o problema? 02 do livre acionamento, reporte táxi, hotel Juliette Serra. Telé 326, no solo 40, direita, na taxiway Eco, chame solo 1211. Direita Eco 211, chame 6326. Salvador, Xené 6326, micro na Eco. Xené 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette 01, Xené 6326. Paulo, voo 207, Juliette, Uniforme para 4. Voo 207, uniforme confere, guarde 4. Rael Coral. Rael Coral, escuta. Ninja Tango Charlie, mantém o 090, serviço dar encerrado, chamar a Caju no 203. Ninja Tango Charlie. DM142. Ciente, codênica aqui do solo após o parqueamento do companheiro no portão 1, autorizado. Portão 1, codênica, Focero 2732, Recife 090 autorizado via rota do plano de voo. Pistona 0, primeira curva esquerda, subida Conde. Aciona 0277 no transponder, controle 120.8. 251-3685. Decolagem na pista no zero, esquerda, no Cira Conde, aciona 0277 no transponder, controle 208. Saiu 2732, está correto. Confirme, decola a partir da taxa até ou segue o taxa da cabeceira? Afirmo. Entendi, a partir da até? Afirmo. Excelente. Chame pronto táxi, Conselho 2732. Quatro a bordo, confirmo, quer dizer, confirmo o violê? Sete a bordo. Focero 2732, sim, chame no posto fora do hotel. 1895, ajustado 1-0 na 7. Copiou 1895, a torre? 1895. Opa, bom voo. Sierra da Hotel. Maceió, autonomia de 6 horas e meia. 6142, marca direita via Índia, ponto de espera. Torres, 1895, registrado na 097. Ok, marca direita via Índia, no ponto de espera 1895, 6161 do Papo. Or 065, send back to copy, dial Leda Batman. Dial Leda Batman, my copy of the report. Chama 142, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, meia hora, 42. Salvador Moro 96, aceita informação e uniforme. 27, confirmando, 966, décima via chegada Mari, 2010, 2017. Via Mari 2017, Moro 96. Controle 17, decolado 49, controle 1, 20, decimal 8. Chamará o controle 208, muito obrigado. Estou falando, boa tarde, gol 9738, passou estando, baixado, travado. Gol 9738, altímetro 0097, aporte visual com campo. É, aporte visual com campo, gol 9738. Controle Salvador, boa tarde, eu fui 02732 na saída Conte. Olha o gol 9738. Gol 7-3-2, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1950 graus, 1-0 nós, pista molhada. Sente pista molhada, gol 9738. Galhão. Léo Leverum, embaixo de costas. Pode ir. Vira? Léo Leda, direto Irume. Léo Leverum, aceito. Controle, bom dia, passarei do 2230. Seja 2230, mantenha a proa de Amanda, seta o nível 050. Seu 050, passarei. Gol 2097, pronto, corte. Gol 6142 ali, mantém pistão a zero. Tango 2017. Afirma, tô chamando, tá pronto? Pronto, sem problema, Ilhéus, nível 240, autorizado via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita, subida da El, transição Coral. 5155 me transponde, controle 120, decimal 8. 1738, no solo, aos 52, direita na Foxtrot, solo 121, decimal 1. 221, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1738, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão número 4, informa que tem um cachorro à nossa esquerda aqui, então, correndo no mato. Ah, ciente, obrigado pela informação, 1738. Está à sua esquerda agora aí na posição gramada, próximo a essas moitas aí, essa área gramada de mata fechada. Ele atravessou aqui a taxiway na nossa frente e correu, ele está na beira da cerca ali, uns 50 metros da nossa frente. Tô ciente, obrigado. Gol 2017, cotejamento correto, portão 9, chame pronto. Está pronto, seu portão 9. Autorizado, puxa, pega acionamento no 9, chame pronto, táxi, o 2017. Autorizado, chama táxi, 2017. Azul 4065, pronto, 9. Solicitação do controle, devido ao tráfego da força aérea que decolou no perfil da Conde, interfere um pouco na decolagem do senhor, e o controle pediu para segurar um pouquinho, que é estimado mais 2 a 3 minutos. Correto, o gol no 967, portão é o 2? Portão 10. Gente, no 10, chame pronto. Portão. Azul 9304 para pushback acionamento. Manda um azul 4065? Não, é o 9304, senhor, parte 3. Gente, 9304. Parte 3, coordena equipe Sol, chame time. Controle, é o parceiro 223A? Eu sigo 223A. Possibilidade voadona? Número 2 na aproximação, mantenha a via chegada 223A. Via até 050. Afirma. Solo Salvador, Azul 4065, vamos para fora. Azul 4065, está autorizado Campinas, nível de voo 340 via rota do plano de voo. Pista 90, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva. 5147, transponde, controle 120, decimal 8. Azul 4065, está autorizado Campinas, nível de voo 340, decola pista 10, da Ida, Leda, Motiva. Conforme, claro. 5147, transponde, controle Salvador, 120, decimal 8. Portão 3, chama pronto com a 065. E o 966 podia voar para onde, Duna? Prezado Duna, 966. E Duna 2000, o 966, chama na estabilidade. Escolhe, Salvador, boa tarde, o Xenair 61, passo 2. Boa, 6142, após 2 mil pés, voa direto o Jama. Após 2 mil pés, voa Jama, 6142, grato. O Salvador 2097, está em PLB 136, 136, 2 horas e 15, Salvador. É o gol 2097, solicitar no táxi, PLB 136, 136, 2 horas e 15, Salvador. Gol 2097, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90 via Índia, 1895-1017, bom gol. Autorizado táxi via Índia, transição 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Paredo 2230, vetor sequenciamento, curva agora à esquerda, vou na Pro 070, limite será de 10 milhas. Esquerda é a 070, passarela, confirma o limite? 10 milhas. 10 milhas. Guarde, azul 4065. Ardax, azul, nosso 304, 44 a bordo, 330, alterna, Porto 2. Aguarde, táxi, 9040, 9304. Aguarda, nosso 304. Estéreo 2230, desce para 3 mil pés com ajuste 1017, curva à direita, voa na proa 110. Limite dessa proa será de 1200. 3 mil com 1017, direita na proa 110, passarela. Salvador, boa tarde, gol 2097, 4010, pronto. T-017, autorizado, Uniara e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 13 nós. Autorizado, Uniara e decolar, 10, vou 2017. Ah, 10, lá, Torre 295, azul 934. Confirme só, por favor, PAB e autonomia. Ah, temos 44, 330, por segura. Copiado, bom. 4065, portão 3, após a companhia que está seguindo para o ponto de espera, autorizado, estiver em acionamento. 4065. Boa passagem, o 9304 em fala, vai cumprir a inferior aqui, subindo aqui. Gente. Voo 1884, aguarde cópia, da Puka Transfaru. Gente, Puka no 1884, mas não. Prova Yankee, informação Vitor, número 2 para cópia. Beleza, voo 966. 966 completa sinal, chama a posição de 1895. 295, boa tarde. Boa. Salvador, voo 1966. Tá 3 milhas com 0. Voo 966, ajuste no 097, que eu tive minha aproximação, é a porte visual do campo. No visual, voo 966. 9304 da Azul, aproximando do ponto 0 da 1 da Serra. Alinha e mantém pista 0, Azul 9304. Confirme. Alinha e mantém pista no 0, gol 9304. Ok, é o Azul 9304, vai alinhar e manter. Gol 2097, decolado aos 02, controle no 20 decimal 8. 208, gol 2097, boa tarde, tchau. Número 2545. Agora... Tá. Autorizado decolagem, pistão 1 a 0, vento 140 graus, 1 a 0 nós. Isso, decolagem, pode ser uma pista de 4. Adael 240, 2097 solicita nível mais baixo, 180, senhor. Final. Intercepta Golf 677. Aciona 0271 no transponder, controle no 20298. Alô 966. Presente, Golf 966, continua a transformação, guardando pista livre. Guardando. 3 a bordo, chama a torre em funcionamento, 895-1017, Mike Balvian, que bom voo. Paulo, Rochané, 6. Rochané, 6, 2, 1, para o Pusbeck, funcionamento. 14, autorizado, chama 7-6-3-2-4. Voo 9, 6-7, na 10, para o Pusbeck, funcionamento. Paulo, copiou, Rochané, 6. Afirma, 6321, autorizado, tiver questionamento, posição 14, chame time. Repúdio, governo da 6321. 967, busque questionamento. Copiado, 967 é o número 2 no setor, aguarde. Aguardão, 967. É o 050. Azul 9304, decorador 03, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Salvador Aracaju, 230 autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208 controle, 5167 transporte. 180 eleva sem restrições, eu sou 9304. Afirmo, 5.017. 1208 controle, 5167 controle, no voo 1824. Correto, chama para posicionamento no portão 2. Frente, 1824. Solo Salvador Azul 4065, 80 pessoas a bordo, autonomia 440, alterna Rio Preto, solicito vai. Azul 4065, autorizado táxi via NG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1097. 1097, autorizado táxi via Alfa. Espera chamar 2294-41. Será que haveria possibilidade de um principal chamar para puxar a coisa do principal? O 967, aeronave já está, da Avianca, já está finalizando o pushback, é só retaguarda. Pode ser o mesmo iniciar o táxi, autoriza o seu pushback no 10, o 967. Tá ótimo, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327. 6327 para Ilhéu 240, aguarde instante, copa. Estou aguardando, confirme a saída prevista que vocês estão pagando para Ilhéus. Inicialmente da El Coral. Da El Coral, muito grato, na sua escolha. Polo 84 para posicionamento, posição 2. Voo 824 no 02, aguarde. Aguardando. Para táxi da Zenete 3, 1-2-3, Alpena, Finlândia, com 3 horas e 10 de autonomia. Zenete 321, autorizado táxi, via ND Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1895, Querengal 1097. Aquele táxi via ND Alfa, no ponto de espera, vai chamar 1-1-9-5-3-2, não estamos aqui. 1967, Guardião 05, decolado ao 07, controle agora 120, decimal 8. 120, decimal 8, quanto canal, tão boa tarde. Alfa 2230, informo tráfego à direita, 500 pés, ascensão a 500 pés, um helicóptero Alfa Sierra 50, não interfere com a aproximação. Chama, tchau.